le fais salir et tu es en bonne région. Ok, à bye 10. 2000, Made arrival, IDC XR Runway 10, Argentina. Para Fortaleza, aguarde para a cota na frequência da torre 18.6, ok? Gol no 604. Gente, então aguarda a autorização no 18.6, no 604. Tem a saída prevista? É muito forte a saída. Solo Cru no 604. Nome forte. Gente, obrigado. Gol no 661, no Estão Brasil, número 427, até Rondônia 155. Boa noite. Papapá, Serra Índia, Brasil agora, 273, até Rondônia 30. É solo Salvador, gol 1889 para o Steg Acionamento Gate 5. 889, tá livre pro estacionamento no 5, chame a torre 18.6 para o táxi. Ok, tá livre, vai chamar para o táxi a torre 18.6, 1889. Boa noite, 3316, para a notificação do plano, chama só 330. Para a cópia. Prossiga, o 1604. 1604, autorizado para Fortaleza, nível 390, aerovia Opus 119. Decola 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. O transponder é o 5162 e o controle opera em 1119, decimal 35, proteja. Autorizado Fortaleza no nível 390, via Peruís 19. Decola dono 0 com curva esquerda, saída Momo, transição frote. Transponder 5162 e o controle em 119, decimal 35, gol 1604. 1604, só aerovia Upper Zulu 19, ok? Upper Zulu 19, o gol 1604. Obrigado. Correto, chama para o puxo acionamento. Toma lá. Argentina's 19 at 10, localized around 10. Signal Tower 118 decimal 6, Argentina 1910. Signal Tower 18-6, Argentina 1910, thank you. Control. controle Salvador, gol 076. Salvador Tower, good evening, this is Argentina's 1910, localizer runway 10, runway inside. Argentina 1910, good evening, check the landing gear, you are clear to land runway 10, QNH 1014, the wind is 190 degrees with 5 knots. Então, descida até 2500, após estar servido 366, voo no 076. Obrigado. Enters not available, threshold 10, thank you. Então 9401, no Brasil agora, 9425. Por favor, o seu abrir novamente? É, 574 horas e 9 Guarulhos. A livre táxi à sua direita até o ponto de espera da 10, ajustado 1014, chame para decolagem, pronto para decolagem. Vai reportar o gol 889. Espera para o outro gol no 889. No 889 e a linha mantém a 10. A linha mantém o gol no 889. Argentina 1911, only grounded 20, leave to the right and follow your taxi via Alpha and Juliet to gate number 11. Right, Alpha Juliet, gate 11, Argentina 1910. Uno 604, está no gate 02, solicita pushback acionamento. Autorizado, Uno 604, chame para o táxi. Autorizado, reportar o táxi, são 604. 3305, desça nível 1, 1-0, chegada. dentro de 1.70 graus com 5 nós, tá livre decolagem da 10. Livre decolagem, Gol, no 889. Decolou os 2-2, chame o controle 1935, tenha um bom voo, uma boa noite. 1935, obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Gol 1998. Não seria Gol 1889? Ah, isso, 1889, desculpa aí. Não altera muito não. Está em contato radar, vigilância, mantém nível 360 na saída da El, Gol 1889. A subida é a da El, o Gol, o nível 360, 1889. Firma. Gol no 076, autorizado, sinal RNAV, Gol no 076. 076. Sim, 76. E já coordenarei qualquer uma das duas aeronaves, o que ele autorizar. Mantenha escutando a torre em 18.6 para a copa, ok? 6747. O nível é 340 mesmo? Afirmo, 340, vou passar para 18.6. É, a princípio nós fomos despachados pela 50, mas escutar essa volta toda, essa hora, né? Não é fácil não. Ok, vou tentar lá com ele. Obrigado. Solo Salvador, tem 3152, boa noite. 52, chamo 118.62, é, a torre. 31952, boa noite, informação alfa. 3152, boa noite, eu tenho aqui já autorizado 330 para Recife, aguarde o número 2 para a cópia. Mente, transporte de órgãos, texto. Ok, tá pronto para a cópia já? Passo 3152. Então 3152 está autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola na 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5154, controle opera em 1935, contexto. 3152 autorizado Recife, nível 330, via Unifá 58. Decola 10, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, transponder 5154, controle 1935, para 3152. Correto, 3152, chama para o puxo, acionamento. Amarelo, 3152. Meia, câmbio. 18.6, obrigado. Gol 1604 para o táxi com 9-2 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. Livre táxi à sua direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, Gol no 604. Livre táxi à direita, reportar a ponto de espera, Gol no 604. Controle Salvador, boa noite, Azul 4006, cruzando 170 para 150. Boa noite, Azul 4006, contato na decolagem, corrigindo. Contato passando no nível 160, desça para o nível 050, chegada Mare, o ajuste no 014. Confirmando, autorizado 050 na Mare, ajustado 1014, Azul 4006. Afirmativo, Azul. Gol no 889, chame o centro Recife, 1264, alterne 133-25. 264-3325, Gol no 889. De mil, já na escuta da torre, Salvador. Afirmativo, ia chamar o senhor nesse instante. Estamos na final visual. Ok, 1076, boa noite, cheque seu trem, venta de 1,50 graus com meia dúzia de nós, está livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. Ambiente baixado e travado. A pista Figueiredo. Tá na final, a linha mantém a 10. Após o tráfego da companhia, linha mantém 9-0, Gol no 604. Seu solo aos 29, livre na próxima direita, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Vai prosseguir via Alfa e chamará antes da Juliette, igual no 076. Venta de 1,50 graus com 5 nós, tá livre sua decolagem na 10. Livre decolagem na 90, Gol no 604. 0604, decolou aos 31, chame o controle em 1935, tem um bom voo, uma boa noite. 1935, voo no 604, grato, boa noite. Objeto 6747 é a torre. Ok, 6747, Recife de fato não autorizou pela Upper Whisk 58, ok? Autorizou pela Upper Whisk 50, tá pronto pra cópia? Afirmo, prosseguir. São 6747, está autorizado para Guarulhos, nível 340, aerovia como preenchida no plano, Upper Whisk 50, a pista em uso é a 10, decola com curva à direita, saída da El, transição de Né, o transponder é o 5161 e o controle 119.35, Codeja. Conforme Guarulhos, nível 340, pelo informe Whisky 50. A saída será da El, transição de Né. Vamos acionar 5161, 1935. O controle na saída, web 6747. 6747, correto, chame quando pronto para o push de acionamento. Informo que o motivo alegado pelo centro foi o LOTAN que prevê a liberação pela Upper Whisky 58 para Guarulhos apenas após as 0110, ok? É, até aí a gente já sabe, a gente está transmitindo uma exceção, conseguiu alguma exceção, né? Mas eu, gente, mal agradeço aí a sua cooperação aí. Muito obrigado. Ok, chame para o push. Aliás. Para Juliette, vou no 076. O 076 está livre e prosseguir via Índia para o portão 01, Alfa Índia 01. Alfa Índia para 01, vou no 076, grato. Da Gol, que vai estacionar agora no portão 1, assim que a mesa estiver estacionada, está livre seu push, chama para o táxi. 3-1-5-2-7 chame controle Salvador, frequência 1-9-3-5, conforto. Salvador, boa noite, hotel 3305. Meia 04, chama Recife agora na frequência 12685, gol no 604. Recife 12685, no 604, boa noite. Azul 4006 pode descer 1700, tá, interceptou o localizador. Localizador final LS, torre 118.6, bom pouso. 118.6 cent. Controle Salvador, boa noite, é o 3305. Boa noite, desse mantenha a altitude de 2000 descendo via chegada a man, aguarde aliás X-Ray, sem glide, ajuste 1014, com os primeiros 90 metros impraticáveis. Então 3305. Sente 2014, desce via, sentido glide, sentido papê, e os primeiros 90 metros. Perdemos contato com o centro, na sua escuta. Sente. Salvador, Webjet 6748, está na posição 4 para posicionamento. 6747, após o táxi do tanque, está agora a sua retaguarda, será autorizado seu push, ok? Coordene com a equipe de solo e chame para o táxi. Após o tanque, coordenando aqui para o solo, 6747, obrigado. 6747. Salvador, boa noite, azul 4006. Passou o externo com o trem baixo travado. Azul 4006, muito boa noite, está livre de pouso na 10, o vento é de 1,70 graus com 5,9 e a cabeceira deslocada em 90 metros. Ciente da cabeceira, 170 com 5, livre pouso, azul 4006. 3178, vou na proa de mar, agora estou na mar. 3152 para o táxi 190 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternativa Natal. A livre táxi à direita, chame no ponto de espera lá 10 para a decolagem. Livre táxi, chama no ponto de espera, tá? 3152. Azul 4006, seu solo aos 41, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette pro 06, pro 09, o 4006.